A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, então agora matam o Oberyn, matam a Ygritte, o que é que se passa com esta gente, pá? A cabeça do Ned. Manuel Reis, Marta Gomes da Silva, olá a todos. Olá. Eu não gostei deste episódio. Posso dizer que foi neste episódio que eu gritei: morre, puta! Ah, foi neste? Foi neste. Ok, está bem. Tu não estavas à espera que tivesse sido neste, não é? Mas foi. Porque nem estás a perceber porque é que eu gritei isto. Sim. Não querias que a Ygritte morresse? Não foi pela Ygritte. Não? Lá está, tu nem sequer estás. Foi por quem? Foi um dos Ten. Dos Than, quando apanha com o machado na tola e que eu aí gritei: morre, putas! Foi aí! Ok, ok. Pronto, okay. Quando vi a primeira vez, ok? E quando vi a segunda vez, pensei: ah, foi aqui! Foi aqui que eu disse: morre, puta! E lembrei com carinho esse momento. E foi um quentinho que se deu no coração. Foi. Sim. Porque pensei a mesma coisa, porque ele estava a matar pessoal à torta e a direito, não é? E de repente há alguém que lhe manda um machado, mesmo bem mandado, e tu pensas: ah, mas eu pensei mesmo: morre, puta. Não, eu não gostei. Foi aquele puto que mata a Ygritte. O Ollie. Sim. Que não existe nos livros. Pronto, mas foi um puto estúpido que veio do nada e que foi para ali, que foi integrado e mataram toda a gente e ele foi integrado. Mas sabes integrado que e... o que se passa. Já agora, deixa-me só dizer: toda a história dos Wildlings a explorar o norte com aqueles idiotas com quem estão a tentar invadir o. Epá. Não. Está mal feito. Foi. Bah. Vai ler os livros. Seca. Vai ler os livros. Ok. Vais perceber muito melhor. Está bem. Em relação ao Ollie, foi vingança kármica o que se passou. Foi? Porque foi a Ygritte que matou os pais dele em Moletown. Ok. Ou o pai dele, pronto. E o Ollie foi para a Night's Watch com desejo de vingança. Uhum. Epá, e apanhou a Ygritte. E olha, tá aqui. Chupamos. Sim. Pronto. Nos livros há uma grande incógnita, porque tu aqui tens... Isto é muito confuso, mas pronto, eu vou cingir-me só a este aspecto, porque não há tempo para isto tudo. O John... Deixa-me só dizer aqui antes que me esqueça. Este foi o episódio mais caro da série, pelo menos até este momento. Foi o episódio inteiramente dedicado a esta batalha, que nem sequer acabou. Diga-se, e epá, não. Ao contrário dos outros episódios em que houve um maior impacto no episódio 9, como o Red Wedding, como Blackwater, epá, não sei, este aqui não puxou tanto. Não? Não, por mim não. Pronto, há uma diferença muito grande, portanto, o John estava com os Wildlings, foge, sim, quando está a fugir, sim, a Ygritte lança-lhe várias flechas, o John fica mesmo magoado. E quando consegue chegar à muralha, tem que levar curativos e fica de muletas. Portanto, ele faz toda esta batalha de muletas e a única coisa que ele faz é disparar setas. O John. Nos livros. Okay? Ah, sim, nos livros. Nos sim. livros. Ele não luta com espada. Aqui ele não está bem. E há outra questão que depois vai ser importante mais para a frente, mas podemos já falar nisso. Uhum. Que é... A Night's Watch, sim, com o aviso do John, sim, divide as suas forças pelos vários castelos. Uhum. E há um grande conjunto de homens que vai para outros castelos. São também mais castelos do que aqueles que são mostrados na série ou declarados na série neste momento. Sim. Mas, de qualquer maneira, os importantes estão mais ou menos todos presentes na série. Nomeadamente, para East Watch by the Sea, vai o Janus Lind e o Alistair Thorne. Sim. Alistair Thorne. Eles vão para Eastwatch by the Sea. Não ficam em Castle Black. Aqui, Castle não. Black fica só com os velhos, as crianças, aqueles que têm menos capacidades de lutar, porque eles acham que os Wildlings não vão atacar Castle Black. Vão para os outros. Pronto. O que é que acontece? O John, mesmo de muletas, é um dos homens mais... Um dos homens. Eu parece que tenho... Um dos homens. Um dos homens. É um dos homens mais capazes que está na muralha. Porque o Sam também não está na muralha nesta batalha. Sim. Nos livros. Okay. O Sam está em Moletown a tentar trazer a Gilly. Sim, mas aqui, repara, era tudo mais barato ficarem todos no mesmo sítio. Sim, mas pronto. O que é que se passa? O John está de muletas e passa o tempo todo a disparar flechas. O John sabe que as suas flechas têm penas cinzentas. Sim. A Ygritte, nos livros, é morta por uma pena branca. Só que o John diz: as minhas penas eram cinzentas, não fui eu que a matei. Sim. Mas como ele ficou sem penas ou sem flechas, ou penas não, sem flechas ao longo da batalha, ele tem dúvidas se a flecha que matou a Ygritte foi dele ou não. Pronto, portanto, na série foi o Ollie que a matou. Sim. Nos livros, o John é completamente consumido pela culpa de poder ter sido ele a matar a Ygritte. Pronto, é só isto. Foste-me interrompendo e eu só queria dizer isto. Era só isto. Não vou entrar em mais comparações com os livros, porque, pronto, não vale a pena. O que achaste do episódio? Depois de eu ter referido aquilo no início em relação ao pacing. Não há muito mais para dizer também em relação ao episódio. Foi aquilo que aconteceu. Há mamutes, aparentemente. Pronto, para existe. Preparar estas coisas, eu tenho estado a ver book to show comparisons. Pronto. E já admiti aqui várias vezes que li os livros, li sofregamente os livros, não me lembro de muita coisa e estou a ser recordada agora ao rever os vídeos. E há muitas diferenças nesta batalha agora, e eu já revi este episódio há algum tempo, para eu conseguir gostar do episódio. Obviamente que eu gostei da parte em que morreu o Than. Pronto. E eu gritei mesmo o morre puta enquanto estava a ver. Mas, não sei, as filmagens são muito confusas, são muito escuras, há cenas em que tu mal consegues seguir a batalha, há tantos cortes. Eu aí não tenho grandes problemas. A mim, o que me incomodou mais foi mesmo a forma como a história estava contada. Aqui na série, sinto que faltou algo que podia dar a este episódio a dimensão que supostamente coisas, tem, não é? E que tem mesmo a nível de guito. Mas nós também já falámos na questão dos efeitos CGI que com tanto dinheiro e são mal feitos, não é? Não é assim tanto dinheiro, se vires bem a coisa, mas é algum para sair a merda é que muito. Sai. Para a questão é muito. Para sair a porcaria que sai. Os CGI são mauzinhos. É. Pronto. E aqui custa-me um bocadinho seguir este tipo de segmentos, não é? De batalhas, quando tu tens corte atrás de corte atrás de corte e tu não consegues seguir uma luta. Porque as câmaras estão sempre a mudar, estão sempre a cortar entre golpes, é muito escuro, muito rápido, pá, a coisa fica muito confusa. Eu já nem me lembro de nada. E como estive a ouvir as comparações, eu estou-me a recordar. O episódio não é muito. Não há muito para lembrar. O episódio é só a batalha. Pronto. E é só, aliás, é só o primeiro dia da batalha. Lá está, eu posso te dizer que isto, nos livros. É memorável? Demora mais do que uma semana. Ok. Percebes? Demora muito mais tempo. Ok. São 4 dias, depois mais 4. Sim. Aqui, isto não é um... Ok, pode ser considerado um ligeiríssimo spoiler. A batalha acaba no próximo episódio. Conclusão, de facto, da batalha. Esta foi a maior parte, vimos a maior parte. Depois existe ainda mais uma cena. Esta foi o grande... Sim, mas lá está. Isso aí é um problema de pacing que... Eu acho que aqui o pacing nem teve mal, não é? Se não, tivessem... o pacing não teve mal. E aqui é declaradamente... Há uma time frame declarada no episódio. Não é como noutros episódios mais à frente em que isto se nota mais. Tu sabes de qual é que estou a falar. Sim. E quem já viu a série toda também sabe de qual é que estou a falar. Se calhar já sabe, sim. Mas aqui não há... lá está, não há muito mais para dizer. O Sam beijou a Gilly. Pronto. Lá está isso. Não... O Sam ganha montes de balls nesta sim, luta. Sim. Isso não acontece. Não é o Gran que morre lá embaixo... nem o Pip. O Pip e o Gran não morrem nos livros, estão vivos e de boa saúde. Aqui morrem os dois. No túnel, sim. Lá está. O túnel é muito mais pequeno. O John diz que tem que selar os túneis e ninguém o ouve, ninguém quer saber daquilo que ele está a dizer. Aquele gigante entra por ali adentro, morre ali. Toda uma confusão, corpos amontoados e o caraças, pronto. Olha, sabes que mais? Vamos ver o último episódio da quarta temporada, está bem? Fiquem por aí ou vão ver The Children e nós já voltamos. Até já!